Capítulo 6. Os documentos bíblicos são confiáveis? O Novo Testamento oferece as principais fontes de informação sobre Jesus. Devido a isso, nos últimos 2 séculos, muitos críticos têm atacado a confiabilidade dos documentos bíblicos. Parece haver constante acusação de que não existem fundamentos históricos ou de que estes foram invalidados por descobertas e pesquisas arqueológicas. Quando eu, Josh, dava palestras na Universidade Estadual do Arizona, um professor que havia trazido sua turma de licenciatura para me ouvir aproximou-se após a palestra sobre liberdade de expressão e disse: "Sr. McDowell, o senhor baseia todas as suas afirmativas a respeito do cristianismo sobre um documento do segundo século que é considerado obsoleto. Hoje mostrei em sala de aula que o Novo Testamento foi escrito tanto tempo depois de Cristo que não podia ser correto naquilo que documentava." Respondi: "Senhor, entendo seu ponto de vista e conheço os escritos nos quais ele se baseia, mas o fato é que foi comprovado por documentos descobertos mais recentemente que esses escritos a que você refere demonstram claramente que o Novo Testamento foi escrito dentro de uma geração do tempo de Cristo." A fonte das opiniões daquele professor sobre os documentos acerca de Jesus foram os escritos do crítico alemão Ferdinand Christian Bohr. Bohr presumiu que a maior parte do Novo Testamento só foi escrita no final do segundo século, a partir de mitos e lendas desenvolvidos durante o longo intervalo entre a vida de Jesus e o tempo em que esses relatos foram registrados por escrito. Contudo, no século XX, descobertas arqueológicas confirmaram a exatidão dos manuscritos do Novo Testamento. Manuscritos em papiros antigos. O manuscrito John Hylands, por exemplo, de 130 d.C. Os papiros Chester Beat, de 155 d.C. e os papiros Bodmer II, de 200 d.C., fizeram a ponte entre o tempo de Cristo e manuscritos existentes provenientes de datas mais tardias. Miller Barrows, por muitos anos professor de teologia bíblica na Escola de Divindade de Yale, diz: "Outro resultado da comparação entre o grego do Novo Testamento e a linguagem dos papiros descobertos é um aumento na confiança quanto à transmissão acurada do texto do próprio Novo Testamento. Descobertas dessa espécie têm feito aumentar a confiança dos acadêmicos em relação à Bíblia." William Albright, que foi o mais renomado arqueólogo bíblico, escreve: "Já podemos afirmar enfaticamente que não existe mais nenhuma base sólida para datar qualquer livro do Novo Testamento após o ano 80 d.C., o que equivale há 2 gerações inteiras antes da data de 130 e 150, indicada pelos críticos mais radicais da atualidade." Albright repete este ponto de vista em entrevista ao Christian Today: "Na minha opinião, cada livro do Novo Testamento foi escrito por um judeu batizado entre os anos 40 e 80 do primeiro século da era cristã, muito provavelmente em algum momento entre 50 e 75 depois de Cristo." Sir William Ramsay, um dos maiores arqueólogos que já existiu, estudou na escola histórica alemã, que ensinava a ser o livro de Atos, um produto de meados do segundo século depois de Cristo, e não do primeiro, como o próprio livro afirma. Após ler a crítica moderna sobre o livro de Atos, Ramsay se convenceu de que não seria um relato fidedigno dos fatos daquele tempo, 50 depois de Cristo, e, portanto, indigno de consideração por um historiador. Em sua pesquisa sobre a história da Ásia Menor, Ramsay prestou pouca atenção no Novo Testamento. Sua investigação, porém, acabou compelindo-o a considerar os escritos de Lucas, autor do livro de Atos. O arqueólogo observou os detalhes meticulosos do relato e, aos poucos, sua atitude em relação ao livro de Atos começou a mudar. Foi forçado a concluir que Lucas é historiador de primeiríssima categoria. Esse autor deverá ser colocado junto aos maiores historiadores de todo o mundo. Devido à precisão do livro, mesmo em seus mínimos detalhes, Ramsay teve de concluir que Atos não poderia ser um documento do segundo século, mas que pertencia a meados do primeiro século. Muitos acadêmicos liberais estão sendo forçados a considerar datas mais antigas para o Novo Testamento. O falecido bispo anglicano John Robinson, ao concluir a sua obra Redatando o Novo Testamento, faz afirmativas surpreendentemente radicais. Sua pesquisa o levou a concluir que todo o Novo Testamento foi escrito antes da queda de Jerusalém, em 70 d.C. Hoje, os críticos formais, estudiosos que analisam as antigas formas literárias e tradições orais por trás dos escritos bíblicos, afirmam que o material foi transmitido de forma oral até finalmente ser escrito na forma do Evangelho. Apesar de agora admitirem que o período de transmissão tenha sido muito mais curto do que antes diziam, ainda concluem que os relatos do Evangelho assumiram a forma de literatura folclórica, lendas, contos, mitos e parábolas. Uma das principais acusações ao conceito dos críticos formais sobre o desenvolvimento oral da tradição é que o período entre os acontecimentos do Novo Testamento e a documentação desses eventos não é suficientemente longo para ter permitido alterações dos fatos em lendas. Sobre a brevidade desse intervalo, Simon Kistemaker, professor de Novo Testamento no Seminário Teológico Reformado, escreve: normalmente, o acúmulo de folclore entre pessoas de cultura primitiva leva muitas gerações. É um processo gradual, estendido por séculos de tempo. Entretanto, conforme pensa o crítico formal, temos de concluir que as histórias do Evangelho foram produzidas e coligidas dentro de pouco mais de uma geração. Em termos da abordagem de crítica formal, a formação das unidades individuais do Evangelho tem de ser entendida como um projeto telescópico com um acelerado curso de ação. A. H. McNeill, ex-professor régio de divindade na Universidade de Dublin, discorda do conceito de tradição oral da crítica formal, ressaltando que os críticos formais não tratam a tradição das palavras de Jesus do modo como deveriam. Na cultura judaica, era importante que as próprias palavras de um mestre fossem preservadas e passadas adiante com cuidado, por exemplo. 1 Coríntios 7, versos 10, 12 e 25 mostram a existência de uma autêntica tradição e sua meticulosa preservação. Era costume para o estudante judeu memorizar as palavras do rabino. Um bom aluno era como uma cisterna emplastrada que não perde uma única gota. Se dependermos da teoria do estudioso bíblico anglicano C.F. Burney em A Poesia do Nosso Senhor, podemos presumir que a maior parte do ensino do Senhor se realizou na forma poética do aramaico, fácil de ser decorada. Seria impossível em tal cultura a existência de uma tradição de lendas que não estivesse em conformidade aos fatos reais e se desenvolvesse em um período tão curto de tempo. Outros acadêmicos concordam. Paul Meyer, professor de História Antiga da Universidade do Oeste de Michigan, escreve: argumentos de que o cristianismo tivesse incubado o mito da Páscoa em um longo período de tempo, ou de que as fontes foram escritas muitos anos após a ocorrência dos fatos, simplesmente não são verídicos. Em sua análise da crítica formal, Albright acrescenta: somente os acadêmicos modernos, desprovidos de método ou perspectiva histórica, conseguem tecer uma teia de especulação, como a que os críticos formais fizeram em torno da tradição do Evangelho. A conclusão do próprio Albright foi que um período de 20 a 50 anos é demasiadamente curto para permitir uma corrupção apreciável do conteúdo essencial, ou mesmo das palavras específicas de Jesus. Jeffrey Scheller, redator da seção de religião do US News and World Report, corrobora: a Bíblia e as suas fontes permanecem firmemente fundamentadas na história. 4 ou 20 evangelhos? No livro de suspense de grande sucesso, O Código da Vinci, Dan Brown faz a afirmativa audaciosa de que mais de 80 evangelhos foram considerados para fazer parte do Novo Testamento. No entanto, relativamente poucos foram escolhidos para serem incluídos, entre eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos anos 90, o Jesus Seminary publicou um livro intitulado Os Evangelhos Completos, que afirma ser o primeiro lançamento dos 20 evangelhos conhecidos no princípio da era cristã. Os mais notórios são os evangelhos de Tomé, Judas, Felipe, Pedro e Maria. A implicação clara é: esses textos antigos revelam um ponto de vista diferente da respeito de Jesus, que seria tão válido quanto a tradição da igreja consagrada pelo tempo. Há alguma verdade nessas afirmativas? Teriam os quatro evangelhos perdido sua posição privilegiada como fontes únicas de informação sobre a vida e o ministério de Jesus? Será que esses evangelhos recentemente descobertos transformam nosso entendimento do cristianismo? Por mais dramáticas e extraordinárias que pareçam tais reivindicações, elas simplesmente caem por terra sob o peso da análise histórica. Em Evangelhos Ocultos, o historiador Philip Jenkins conclui que a ideia de que diversos evangelhos não canônicos sejam testemunho igualmente válido à antiguidade do cristianismo é profundamente falha. O mais sério desafio do status desses outros evangelhos é a sua datação tardia. Enquanto os quatro evangelhos foram escritos no primeiro século, as evidências apontam que esses outros evangelhos foram compostos entre 120 e 250 depois de Cristo, pelo menos 3 gerações após a vida de Cristo. Uma vez que esses textos foram escritos muito mais tarde que os quatro evangelhos tradicionais, seria improvável que revelassem novas informações sobre o Jesus histórico. Assim, o professor de Novo Testamento Craig Evans conclui que o histórico acadêmico com respeito ao uso desses evangelhos extracanônicos é francamente embaraçoso. Descobrimos que esses evangelhos extracanônicos não oferecem tradição confiável inicial, independentemente daquilo que possuímos nos evangelhos do Novo Testamento. Muitas vezes, pessoas não cristãs dizem que não podemos confiar no que a Bíblia diz. Afinal de contas, a Bíblia foi escrita há mais de 2.000 anos, está cheia de discrepâncias e erros, alegam. Minha resposta é que acredito poder confiar nas Escrituras. Descrevo a seguir um incidente ocorrido quando eu estava dando uma palestra em uma aula de história. Eu havia declarado haver mais evidências para a confiabilidade do Novo Testamento do que em relação a todas as outras peças de literatura clássica juntas. O professor da classe ficou de lado, rindo com escárnio, como quem diz: "Ora essa, você acredita mesmo nisso?" Perguntei-lhe o que estava resmungando e ele respondeu: "Não posso acreditar que você tenha a audácia de dizer em uma aula de história que o Novo Testamento é confiável. Isso é ridículo." Procurando terreno comum para uma discussão amigável, perguntei: "Diga-me, senhor, como historiador, quais testes o senhor aplica a qualquer peça de escrita histórica a fim de determinar sua exatidão e confiabilidade?" Fiquei estupefato ao perceber que ele não tinha nenhuma espécie de prova. Na verdade, até hoje, nunca consegui resposta positiva a essa pergunta. Passei então a explicar: eu tenho algumas provas. Contei-lhe que creio firmemente que precisamos provar a confiabilidade histórica da Escritura pelos mesmos critérios que aplicamos a qualquer documento histórico. O historiador militar Chauncey Saunders lista e explica os três princípios básicos da historiografia: a prova bibliográfica, a prova de evidências internas e a prova de evidências externas. Examinemos cada uma delas. Prova bibliográfica. A prova bibliográfica examina a transmissão textual pela qual os documentos antigos nos alcançam. Em outras palavras, já que não temos os manuscritos originais, precisamos perguntar: quão confiáveis são as cópias que possuímos? Quantos manuscritos sobreviveram? Quão coerentes são eles? Qual o intervalo de tempo entre o original e as cópias existentes? Podemos apreciar a tremenda riqueza de autoridade dos manuscritos do Novo Testamento quando comparamos com materiais textuais disponíveis que sustentam outros antigos escritos de renome. A história de Tucídides, 460 a 400 a.C., está disponível em apenas oito manuscritos datados de cerca de 900 d.C., quase 1.300 anos depois da sua redação original. Os manuscritos da história de Heródoto são igualmente tardios e raros. No entanto, como diz F.F. Bruce, professor de cristianismo, ou melhor, de criticismo bíblico e exegese da Universidade de Manchester, conclui: nenhum acadêmico crítico daria ouvidos a uma argumentação que duvidasse da autenticidade de Heródoto ou Tucídides, porque os manuscritos mais antigos de suas obras datam mais de 1.300 anos após os seus originais. Aristóteles escreveu sua Poética por volta de 343 a.C. No entanto, a cópia mais antiga que temos é de 1100 d.C., uma lacuna de quase 1.400 anos, da qual só existem 49 exemplares disponíveis. César compôs sua história das guerras gaulesas entre 58 e 50 a.C., e a autoridade de seu manuscrito repousa sobre 9 ou 10 cópias, datadas 1000 anos após a sua morte. Bruce Metzer, autor ou editor de 50 livros sobre a autoridade dos manuscritos e Novo Testamento, comenta com relação a outros notáveis do primeiro século. Ele diz: considere Tácito, historiador romano que escreveu os Anais da Roma Imperial em cerca de 116 d.C. Seus primeiros seis livros só existem em um único manuscrito que foi copiado em 850 d.C. Os livros 11 a 16 estão em outro manuscrito datado do século XI. Os livros 7 a 10 foram perdidos. Assim, há um longo intervalo entre a época em que Tácito buscou a informação e a escreveu e as únicas cópias existentes. Quanto ao historiador do século I, Flávio Josefo, temos nove manuscritos gregos de sua obra, As Guerras dos Hebreus, e estas cópias foram escritas nos séculos 10, 11 e 12. Existe uma tradução latina datando do quarto século, materiais da Rússia medieval, do século 11 ou 12. Metzger confessa que a quantidade de material do Novo Testamento é quase embaraçosa quando comparada com a de outras obras da Antiguidade. Quando escrevi este livro pela primeira vez, em 1977, pude documentar 4.600 manuscritos gregos da Bíblia, o que representa muito mais fontes materiais do que existe para qualquer outro livro escrito na Antiguidade. Quando escrevo esta edição, outros manuscritos gregos foram encontrados e é possível documentar mais de 5.600 deles. Daniel Wallace, professor de estudos do Novo Testamento do Seminário Teológico de Dallas e uma das maiores autoridades do texto grego do Novo Testamento, declara: bem mais de 200 manuscritos bíblicos, 90 dos quais no Novo Testamento, foram descobertos no Sinai em 1975, quando foi encontrado um compartimento escondido na Torre de São Jorge. Alguns desses manuscritos são muito antigos, todos eles confirmam que a transmissão do Novo Testamento foi realizada em relativa pureza e que Deus sabe como preservar o texto para que não seja destruído. Além desses manuscritos, existem 50 mil fragmentos selados em caixas. Cerca de 30 manuscritos separados do Novo Testamento foram identificados nesses fragmentos e estudiosos creem que possa haver muito mais. Quando se trata da autoridade dos manuscritos do Novo Testamento, a abundância de material é realmente notável, em contraste com a escassez de outros textos clássicos. Após as descobertas dos primeiros papiros a fazerem uma ponte entre o tempo de Cristo e o segundo século, veio à luz enorme profusão de outros manuscritos. Mais de 20 mil cópias de manuscritos do Novo Testamento foram encontradas até 2009. Da Ilíada, segundo livro mais antigo depois do Novo Testamento, no que diz respeito à autoridade do manuscrito, existem apenas 643 manuscritos. O estudioso judaico Jacob Klausner diz: se houvesse fontes tão antigas quanto as do Evangelho para a história de Alexandre ou César, não teríamos nenhuma dúvida sobre eles. Sir Frederick Kenyon, antigo diretor e bibliotecário-chefe do Museu Britânico, cuja autoridade em manuscritos antigos é incomparável, conclui: o intervalo entre as datas de composição original e as mais primeiras evidências se torna tão pequeno que de fato inexiste, e foi removido o último fundamento para qualquer dúvida de que as escrituras tenham chegado até nós, substancialmente do mesmo modo que foram escritas, tanto a autenticidade quanto a integridade geral dos livros do Novo Testamento podem ser consideradas firmemente estabelecidas. Outros concordam. Stephen Neal, bispo anglicano e historiador do Novo Testamento, defende que temos um texto muito melhor e mais confiável do Novo Testamento do que de qualquer outra obra da Antiguidade. Craig Bloomer, ex-pesquisador da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e hoje professor de Novo Testamento no Seminário Teológico de Denver, explica que os textos do Novo Testamento foram preservados em maior número do que quaisquer outros documentos antigos. Ele conclui que de 97% a 99% do Novo Testamento podem ser reconstruídos sem deixar qualquer sombra de dúvida. O acadêmico do Novo Testamento grego, J. Harold Greenlee, acrescenta: uma vez que os estudiosos aceitam como geralmente confiáveis os escritos dos clássicos antigos, mesmo que os mais remotos manuscritos tenham sido escritos tanto tempo depois dos escritos originais, e o número de manuscritos existentes seja, em muitos casos, muito pequeno, fica claro que a confiabilidade do texto do Novo Testamento está igualmente assegurada. A aplicação da prova bibliográfica ao Novo Testamento nos garante que existe nele maior autoridade de manuscrito do que em qualquer outra peça da literatura da Antiguidade. Se acrescentarmos a essa autoridade os mais de 130 anos de intensivo criticismo textual, podemos concluir que foi estabelecido um texto autêntico do Novo Testamento. O que dizer de variantes bíblicas? Em 2005, o crítico textual Bart Herman criou uma tempestuosa controvérsia com o lançamento de seu bem-sucedido livro O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse. Sua teoria era simples: os manuscritos bíblicos continham tantos erros que não seria possível recuperar o texto original. Alguns dos erros eram acidentais, diz Herman, enquanto outros eram propositais. De qualquer modo, para o autor, o Novo Testamento, conforme o conhecemos hoje, não é confiável. Um ponto-chave levantado por Hermansson, as 300 às 400 mil variantes entre manuscritos do Novo Testamento. Uma variante textual é qualquer ponto no qual os manuscritos apresentem palavras alternativas. Dado que o Novo Testamento grego tem cerca de 138 mil palavras, a ideia de que haja duas ou três vezes mais variantes do que o número de palavras existentes é bastante perturbadora. Mas precisamos reconhecer que o grande número de variantes é resultado direto do número extremamente grande de manuscritos disponíveis do Novo Testamento. Não há outras obras da Antiguidade que cheguem perto da riqueza dos manuscritos do Novo Testamento. Quanto mais manuscritos possuímos, mais variantes temos. Quanto menos manuscritos, menor número de variantes. Mas este não é todo o quadro. Quando as variantes são examinadas mais de perto, surge uma história bem diferente. A categoria mais significativa de variantes é, sem dúvida, há diferenças ortográficas. Por exemplo, o nome João poderia ser grafado João ou Joaon. É claro que uma variação dessa espécie não coloca em jogo o significado do texto. Diferenças em ortografia compõem cerca de 75% de todas as variantes, isto é, de 225 mil a 300 mil de todas as variantes. Outra grande categoria de variantes é a de sinônimos utilizados nos manuscritos. Por exemplo, alguns manuscritos se referem a Jesus por seu nome próprio, enquanto outros usam o termo Senhor ou o pronome Ele. Tais diferenças não comprometem o significado do texto em questão. Levando em conta todas as variantes, apenas 1% envolve o significado do texto. Mesmo esse fato pode ser exagerado. Por exemplo, existe discordância se 1 João 1, verso 4, deve ser traduzido: "Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa", ou "Estas coisas, vírgula, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa". Embora essa discordância envolva o significado da passagem, não coloca em jogo nenhuma doutrina central da fé cristã. Por essa razão, os autores de Reinventing Jesus concluem: a resposta simples à pergunta de quais verdades teológicas estão em jogo nessas variantes é nenhuma. Conforme vimos nesse capítulo, podemos ter alto grau de confiança nos escritos do Novo Testamento. Prova de evidência interna. A prova bibliográfica determina apenas que o texto que hoje temos é o que foi originalmente documentado. Ainda será necessário determinar se o documento escrito originalmente é confiável e também a extensão dessa credibilidade. Essa é a tarefa da crítica interna. A segunda prova de historicidade é citada por Chauncey Saunders. O apologeta John Montgomery nos lembra que o estudo acadêmico histórico e literário continua seguindo o dito eminentemente justo de Aristóteles, de que o benefício da dúvida deverá ser dado ao próprio documento e não arrogado pelo crítico para si mesmo. Montgomery continua: isso significa que devemos ouvir as reivindicações do documento que está sendo analisado e não presumir fraude ou erro, a não ser que o autor se desqualifique por contradições ou deturpação conhecida dos fatos. Louis Gottschalk, ex-professor de História da Universidade de Chicago, delineia o seu método em um guia utilizado por muitos pesquisadores para a investigação histórica por muitos pesquisadores. Gottschalk ressalta que a capacidade de dizer a verdade, seja do escritor ou da testemunha, ajuda os historiadores em seus esforços de determinar a credibilidade. Ainda que esta esteja contida em um documento obtido pela força ou por fraude, ou de outras formas duvidosas, com base apenas em evidências, por ouvir dizer, ou de testemunha de interesses pessoais, A capacidade de contar a verdade está intimamente ligada à proximidade da testemunha aos eventos relatados, tanto geográfica quanto cronologicamente. Os relatos do Novo Testamento sobre a vida e o ensino de Cristo foram documentadas por homens que haviam sido testemunhas oculares ou relataram testemunhos de pessoas que presenciaram pessoalmente os eventos e ensinamentos de Cristo. Consideremos, por exemplo, as seguintes declarações do Novo Testamento. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas 1, versos 1 a 4. Os estudiosos reconhecem a exatidão histórica de Lucas. O consenso geral, tanto de acadêmicos liberais quanto dos conservadores, é de que Lucas foi muito exato como historiador, explica John McRae, professor de Novo Testamento e Arqueologia na Faculdade Wheaton. Ele é erudito, eloquente, sua linguagem grega se aproxima da qualidade clássica. Escreve como homem culto, e as descobertas arqueológicas demonstram repetidamente que Lucas estava certo naquilo que tinha a dizer. Lucas não foi o único escritor da Bíblia que se preocupou em reportar corretamente os fatos. Consideramos outros relatos. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas ocultas de sua majestade, segundo a Pedro 1,16. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. 1 João 1, verso 3. E aquele que viu isso é quem dá testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. João 19, 35. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Atos 1, 3. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, 20. Após examinar os relatos de apenas seis testemunhas oculares, Mateus, João, Pedro, Paulo, Tiago e Judas, Lynn Gardner, professor de apologética, conclui que, em comparação com as evidências de outras literaturas da antiguidade, temos fontes muito melhores para o nosso conhecimento de Jesus de Nazaré.